A minada alta quer sexo animal. A minada alta quer sexo animal. As mulher da cinco boca, as mulher da pica-pau. Elas gostam assim, ó. Brau, brau, brau, brau, brau. Quando ela tá de quatro, ela gosta que puxa o cabelo e... Brau, brau, brau, brau, brau, brau, brau, brau. Solta de direta e vê. Solta aquela que o povo gosta. Relaxa, você tá mulher. Relaxa, você tá mulher. Relaxa, você tá mulher. Relaxa, você tá mulher. E aí, DJ Blakes, lança as pura, porra, só mandelão original. Sexo animal. As minada alta quer sexo animal. As mulher da cinco boca, as mulher da pica-pau. Elas gostam assim, ó. Brau, brau, brau, brau, brau. Quando ela tá de quatro, ela gosta que puxa o cabelo e... Brau, brau, brau, brau, brau, brau, brau, brau. Solta de direta e vê. Solta aquela que o povo gosta. Relaxa, você tá mulher. Relaxa, você tá mulher. Relaxa, você tá mulher. Relaxa, você tá mulher. Vinte e quatro por 48.